Este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Hoje, especialmente, vamos ao ar às 17 horas, devido a complicações técnicas. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Campanhas de solidariedade na Várzea e no Ibura. O trabalho das agentes comunitárias de saúde no enfrentamento ao corona. Campanhas de solidariedade em Paulista e no Bode. Campanhas de solidariedade na Várzea e no Ibura. Com a pandemia do coronavírus, as ações de solidariedade têm se multiplicado. Aqui no Recife, existem várias organizações, coletivos, movimentos e pessoas trabalhando para arrecadar cestas básicas, kits de higiene e kits de limpeza para as famílias mais carentes. A Rádio Aconchego conversou com pessoas de diferentes lugares, que nos contam como está a situação em suas comunidades. Dividimos as entrevistas em duas partes e, nessa primeira, vamos ouvir Joyce Paixão, coordenadora do GRIS, Espaço Solidário Casa Maria de Lourdes, na Várzea. Oi, meu nome é Joyce Paixão, eu sou cientista social e atualmente eu sou a coordenadora do GRIS Espaço Solidário Casa Maria de Lourdes, localizado aqui no bairro da Várzea, né, na descida para Vila Raiz. E Joelma Andrade, fundadora do Centro Comunitário Mário Andrade, no Ibura. Eu me chamo Joelma Andrade, eu sou mãe de Mário Andrade. Meu filho foi morto por um PM quando tinha 14 anos, no Imbura. Né, esse PM foi condenado, foi expulso da PM, né, em primeiro. Depois ele foi condenado e ele cumpre pena hoje na Barreto Campelo em regime fechado. Depois que aconteceu isso, eu tomei a iniciativa de fazer a minha casa onde eu morei com meu filho no centro comunitário, em homenagem a ele, que se chama Centro Comunitário Mário Andrade. Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é o isolamento social. Contudo, como fazer isto nas periferias? Joyce e Joelma nos contam um pouco como vivenciam a quarentena nas comunidades. Atualmente, as maiores dificuldades encontradas têm sido conseguir fazer com que as pessoas mantenham o isolamento social, porque a realidade é de casas muito pequenas, com um telhado baixo, de telha brasilite, então tem feito muito calor, as pessoas não conseguem ficar dentro de casa. Nós atendemos no GRIS famílias de extrema vulnerabilidade social, então o que a gente encontra muitas vezes são famílias que não conseguem manter uma alimentação básica para reforçar a imunidade, são famílias que são bombardeadas o tempo inteiro com várias informações, então muitas delas não conseguem, né, diferenciar o que é uma notícia falsa do que é uma notícia verdadeira, o que é que tem sido feito. A situação na minha comunidade, aqui no Embrulho de Baixo, é muito crítica, porque as famílias estão vulneráveis, né, sem alimentação, sem saneamento básico. E, enfim, falta muita coisa, né? Bom, a dificuldade para as pessoas aderirem à quarentena é o recurso, né, em grana que falta, porque é através da grana que eles compram os alimentos. Porque muitos vivem naquele trabalho vendendo água no sinal, pipoca. Então, a dificuldade maior é essa. Né, alimentação para esse povo, né, manter-se na quarentena e a qualidade de uma água também, porque a água que chega lá é cheia escura, com cheiro de esgoto. Para enfrentar a falta de dinheiro e comida, as doações têm sido a principal resposta da sociedade e grupos organizados. Assim, tanto o GRIS, Espaço Solidário, como o Centro Comunitário Mário Andrade narram algumas das ações realizadas. Então, a gente está trabalhando com o recolhimento e distribuição de cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal, álcool 70, máscaras de tecido, luvas, filtros de barro para as famílias que ainda bebem água da torneira. E aí, esse é o kit básico que a gente tem entregue, né? Paralelo a isso, a gente tem atuado com o monitoramento, né, das crianças e os familiares dessas crianças que têm doenças pré-existentes, ou seja, que estão no grupo de risco. E a outra ação que a gente tem em paralelo é, a gente tem várias crianças que, né, e familiares que fazem uso de medicação contínua que estão em falta na rede básica de saúde. Então a gente está fazendo essa correria para conseguir que as crianças e seus familiares não fiquem sem medicação. justamente para que eles possam, né, tentar diminuir, né, esse grupo de risco em que eles se encontram, tentar diminuir a probabilidade deles contraírem a doença. A gente já tinha uma campanha que era a campanha da reforma do centro. Quando aconteceu esse vírus, a gente trocou, parou a campanha de reforma, né, e fez a campanha Quarentena Mais Solidário, que é onde a gente consegue algum recurso para ajudar as famílias lá próximo, né, do centro comunitário. Então, eu peço a ajuda de todos para o povo da Uimbura conseguir passar por essa quarentena de cabeça erguida, com alimentação, com água potável, né, ter uma qualidade de vida que possa vencer esse vírus. Joyce deixa um alerta sobre os riscos de espalhamento do Covid dentro das periferias. O que essa pandemia do Covid-19 trouxe foi um verdadeiro escancaramento da desigualdade social que nós vivemos. Ela sempre existiu, essas pessoas sempre existiram, elas sempre foram negadas pelo Estado, elas sempre foram negadas pelo município, elas sempre foram invisibilizadas socialmente falando. Mas agora, com a pandemia do Covid-19, as cortinas caíram, entende? Agora não tem como não ser levado como um fator, né, em consideração. E o que a gente vive hoje nas comunidades é esse medo, né, principalmente para quem está na linha de frente, porque a gente sabe que se o Covid-19 chegar nas comunidades, vai ser um verdadeiro extermínio. O trabalho das agentes comunitárias de saúde no enfrentamento ao corona. Além das organizações populares e das campanhas de solidariedade, vamos falar com outra figura central para conseguirmos barrar o coronavírus nas periferias. São as agentes comunitárias de saúde, ou ACSs. Conversamos com Milena Saldanha, ACS do Engenho do Meio. Milena nos conta como está sendo o funcionamento dos postos de saúde na quarentena e também um pouco sobre a rotina das ACSs. A unidade de saúde está aberta para atender a demanda de casos suspeitos de coronavírus, né? Toda a rotina de marcação de consulta, de atendimento médico agendado, de atendimento odontológico está suspensa na prefeitura. A unidade está aberta para atender os pacientes sintomáticos respiratórios que podem chegar, que estão chegando aos poucos com síndromes gripais. Atendimento à gestante não foi suspensa, as gestantes estão vindo para a unidade com hora marcada para evitar aglomeração, né? Geralmente, está entrando poucas pessoas na unidade, está ficando uma equipe de frente, de apoio, de campo. A equipe de campo é a equipe, somos nós, a gente comunitária de saúde, que participamos do acolhimento e também fazendo visitas domiciliares. Com relação a essas visitas, está sendo aquelas visitas específicas, né? As visitas aos idosos, as visitas às crianças menores de 6 anos, são algumas visitas, não são tão sendo visitas regulares a todos os domicílios, porque nessa época de pandemia não podemos fazer isso, né? Está sendo visitas daquelas que a gente está acompanhando alguns casos de suspeitos de Covid dentro da comunidade que tiver, síndrome gripais que a gente está acompanhando, né? Agora a Milena nos conta um pouco sobre como estão fazendo com os casos suspeitos de Covid-19. Sinais e sintomas. Se tiver a pessoa só com coriza, ficar em casa, né? Coriza nas férias, fica em casa, mas fique em alerta para ver se vai sair outro sintoma. Em casa, em alerta, né? Agora, quando é coriza, mais febre e tosse, a gente pede para o paciente procurar a unidade de saúde. Quando já está coriza, mais febre, mais tosse, aí vem a falta de ar, a gente pede para procurar o serviço de urgência. É assim que está sendo feito. Não está sendo feita todas as visitas regulares do ACS. Estão fazendo visitas específicas a alguns domicílios para a questão de tirar dúvidas sobre o novo coronavírus e fazendo busca ativas de outras coisas, outras situações, que querendo ou não, a vida continua ainda para o lado da gente, né? Principalmente os pacientes crônicos que a gente está ficando de olho neles. E como está a questão dos equipamentos de proteção para as ACS? Com relação aos equipamentos de proteção individual, vou logo esclarecer as seguintes coisas. Não tem as máscaras cirúrgicas. Aquelas máscaras cirúrgicas, quando a gente usa, ela tem, com 2 horas tem que ser trocada. De 2 em 2 horas tem que trocar. Hoje a prefeitura está mandando os equipamentos, mas não vem grande quantidade. Eu estou falando por mim, a ACS, faz mais de 15 dias que eles mandaram 1 litro de álcool a 70% para a gente trabalhar na área. e ficam mandaram para mim há mais de uma semana 10 máscaras de cirúrgicas daquela. Se eu preciso trocar a máscara cirúrgica de 2 em 2 horas, 10 máscaras por semana não dá, né? Eu sinto que está faltando um pouco de equipamento de proteção individual, não só para mim, como para outros profissionais. Não tem em grande escala. Então, não é só aqui em Recife, não é só aqui no meu posto, eu acho que é o Brasil todo, né? Não é só aqui no Engenho do Meio, em todas as unidades. Tem unidades que nem receberam, tem agentes de saúde que nem receberam álcool, nem receberam máscara. A gente não recebeu luva. Vamos conversar também com Paulette Cavalcante, médica sanitarista, professora e pesquisadora da Fiocruz, sobre qual o papel das ACS no enfrentamento ao coronavírus. Muitos agentes não estão podendo visitar as casas como deveriam, orientando as pessoas para permanecerem dentro de casa, lavarem as mãos, né, usarem máscara, reforçarem todos os cuidados de higiene. Mas esse seria, sem dúvida, um potencial, um papel muito importante a ser desenvolvido, né, pelos agentes comunitários com apoio das suas equipes de saúde da família, sua enfermeira, seu médico, seus técnicos de enfermagem, nesse momento. Um outro elemento muito importante é na identificação de casos de pessoas doentes, como também, né, dos contatos dessas pessoas, quer dizer, das pessoas que convivem com a pessoa doente, que tiveram contato, para orientar também, né, tanto os cuidados, o reforço dos cuidados de higiene, como também o isolamento da pessoa doente, né, o máximo que for possível naquele ambiente. Né. É um trabalho de tradução, vamos dizer assim, do conhecimento, né, científico da saúde para o saber daquela população, de como é que ela vai realmente conseguir não só compreender, mas absorver para as suas, para o seu cotidiano, para a sua normal da sua vida, né, aqueles hábitos que precisam ser reforçados, né, no momento da epidemia. No momento da epidemia de cólera, lá em 90, o papel dos agentes comunitários é tido como determinante no controle da epidemia de cólera. Né? Infelizmente, agora, a gente tem essa dificuldade dos equipamentos de proteção individual para que o papel deles possa ser feito de forma adequada. Paulette conta um pouco das alternativas que estão surgindo e como vários setores podem ajudar coletivamente os seus territórios. Todo momento a gente vê pessoas inventando formas, né, tanto de cuidar das outras, como as máscaras comunitárias, como também de produzir equipamentos, né, de criar novos equipamentos. Então, o desafio às comunidades, o desafio aos, às lideranças comunitárias, ao comércio de cada uma das comunidades, é inventar novas formas de conviver com essa realidade. Os ACS é gravar áudios para a sua comunidade, né, é estar sempre atualizando esses dados, né, dando novos casos. Olha, teve mais tantos casos na nossa comunidade, vamos cuidar, vamos continuar cuidando. Inventando também novas formas de lidar, né, com a situação da higiene, né, de trocar materiais de limpeza, né, de campanhas de material de limpeza, campanhas para as pessoas que não têm como se sustentar durante esse período. Então, a gente realmente está atrás, né, de novas formas de se cuidar e de se manter sadio. E para finalizar, preste atenção na mensagem que Milena vai deixar para vocês. O que eu tenho para deixar de mensagem para vocês hoje, com relação a esse momento que estamos vivendo, que é essa pandemia, que começou lá em Wuhan, uma cidade da China, no final do ano passado, é que realmente é respeitar o que as autoridades de saúde estão pedindo para nós, para vocês, comunidade, e até para a gente que trabalha. Fiquem em casa. Eu não posso ficar em casa porque, querendo ver se trabalhadora de saúde, tem que sair para levar informação. Se possível, só sair se for algo de extrema urgência. Porque quando a gente diz fique em casa, é para diminuir a frequência de infecção pelo vírus, que o vírus está circulando dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil, para diminuir a capacidade de pessoas ao mesmo tempo pegar o vírus e adoecerem. solidariedade em Paulista e no Bode. Nessa segunda parte da matéria sobre o impacto do coronavírus nas periferias, vamos ouvir Ilka Márcia, moradora de Paulista. Se apresenta aí pra gente, Ilka. Salve, salve, galera da Rádio Aconchego. Salve, salve, ouvintes. Eu me chamo Ilka Márcia, sou mulher negra, feminista, moradora da periferia de Paulista, na Metropolitana Norte. E aqui eu me organizo no Coletivas, que é um grupo de mulheres feministas da cidade, e no Escampo Coletivo. Coletivo misto, que atua na cidade há 10 anos, em uma perspectiva de fortalecimento da periferia, discutindo com a galera sobre direito à cidade e território afetivo. Ela também nos conta sobre o descaso dos governantes e das dificuldades que estão enfrentando por lá. É uma gestão que não há nenhum diálogo com a população. Isso aí a gente já tem mais do que experiência, né, em tentar algum tipo de diálogo com a gestão e por muitas e muitas vezes não conseguimos nada, né? Esse abandono, essa ausência de direitos e de serviços básicos, como saneamento, ruas asfaltadas, recolhimento de lixo, abastecimento de água, hoje se torna mais visível, né? A necessidade de discutir e de regularizar esses serviços, principalmente o abastecimento de água, né? Que aqui na cidade a gente já sofre há décadas com esse problema estrutural, e é a responsabilidade da gestão garantir a regularização desse serviço. E aí, como é que a galera de Paulista está se organizando para enfrentar o Covid-19? A gente tem mobilizado, através da Rede de Coletivos Populares de Paulista, em parceria também com outras organizações e outros movimentos, uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos e materiais de higiene para as famílias que estão passando por mais dificuldades, né? A gente conseguiu fazer já a entrega de mais de 120 cestas básicas e alguns kits de higiene. Então, se você está afim, né, de contribuir com a nossa atividade, de contribuir com essa ação, entra lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou manda um zap pra gente, né, através do 99791-3674 e faz a tua contribuição. Exercer a solidariedade nesse momento é muito importante, né, e diminui muito a dor do outro e da outra de atravessar esse momento tão difícil que é a pandemia. Também conversamos com Pedro Estilo, do coletivo Pão e Tinta, que traz o seu relato sobre como a comunidade do Bode está passando por esse momento. Salve, salve, galera da Rádio Aconchego. Pedro Estilo, assessorador social aqui da comunidade do Bode. E aí na comunidade a gente tá vendo uma galera ainda na rua também, mas melhorou bastante. A galera conseguiu se conscientizar. A gente passou dando uns informes junto com outra galera, dando informação, porque ainda tinha muita gente que não tinha essas informações. Agora tem algumas dificuldades, que é sempre a falta d'água, né? Também o espaço é muito quente. Normalmente são coabitações, casas para duas famílias, três famílias, e é muito difícil estar todo mundo dentro de casa. As palafitas também, é um dos lugares que tem menos saneamento e é muito quente, então é muito complicado para essas pessoas estarem dentro de casa, mas estão tentando fazer o isolamento de uma forma que fique pelo menos separado de outras pessoas na frente das suas casas. E quais ações que estão rolando por aí? Aqui a gente tem fez agora a distribuição de mais de 1.500 kits de limpeza, né, contendo água sanitária, sabão líquido, detergente, sabão em pó, muitas vezes que a gente conseguiu de doações. E a gente também está fazendo a doação de cestas básicas, prioritariamente para pessoas que moram em palafita, né? A gente está fazendo toda segunda-feira isso. Vamos fazer um mutirão agora de cadastramento para receber a renda básica, né? Esse auxílio emergencial da renda básica. E estamos fazendo também um movimento com grafiteiros e artistas visuais, que se chama Aquarelena, que é para apoiar uma galera, tá rolando leilão em chamas. E aí, como vocês podem contribuir, é na página lá do Pão e Tinta, né? Da Livroteca Brincando do Pino também, que tem tanto site, tá rolando uma vaquinha online lá no PayPal, pode doar. Como dizer pra gente sobre aonde buscar os donativos que a gente vai. E também o Leilão em Chamas Pirata, que é a página que tá vendendo arte pra sustentar a galera do coletivo Pão e Tinta e outros artistas. Nós, da Rádio Comunitária Aconchego, queremos deixar aqui um cheiro para todas e todos os agentes comunitários de saúde. Na saúde e na doença, vocês são muito importantes para nossas comunidades. Um abraço especial para Milena, Marli e Mitian, agentes comunitárias de saúde que sempre estão juntas conosco, da Rádio e do SIS. Quanto às campanhas de solidariedade, nós estamos construindo, junto com um grupo de camaradas, um mapa das campanhas organizadas para apoiar as populações periféricas a superar este momento de dificuldade. Lá, você poderá encontrar todos os grupos que participaram desse programa, suas redes e contatos. Anota aí, mapasolidario.riacho.info. Se você pode compartilhar uma parte do seu orçamento ou mantimentos, procure a entidade mais próxima de você e faça uma doação. Mais do que nunca, nosso bem-estar depende de um esforço coletivo. A nossa saúde depende de medidas de higiene indicadas para combater o coronavírus e, principalmente, a sobrevivência de muitas pessoas depende da solidariedade dos que ainda conseguem manter sua renda neste momento crítico. Apoie as campanhas de arrecadação. Doe. Divulgue. Esse foi o Informativo Radioativo. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 997215409. Repetindo, 997215409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego.